Capítulo 27. E agora, certamente, já se vão 6 anos. Jamais contar essa história. Os camaradas ficaram contentes de ver-me são e salvo. Eu estava triste, mas dizia: é o cansaço. Agora, já me consolei um pouco, mas não de todo. Sei que ele voltou ao seu planeta, pois ao raiar do dia não lhe encontrei o corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto, à noite, de escutar as estrelas, 500 milhões de guizos. Mas eis que sucede uma coisa extraordinária. Na mordaça que desenhei para o principezinho, esqueci de juntar a correia. Não poderá jamais prendê-la no carneiro. E eu pergunto então: que se terá passado no planeta? Pode bem ser que o carneiro tenha comido a flor. Ora, eu penso, certamente que não. O príncipezinho encerra a flor todas as noites na redoma de vidro e vigia bem o carneiro. Então eu me sinto feliz, e todas as estrelas riem docemente. Ora, eu digo, uma vez ou outra, a gente se distrai, e basta isso. Esqueceu uma noite a redoma de vidro, ou o carneiro saiu de mansinho, sem que fosse notado. Então, os guizos se transformam todos em lágrimas. Eis aí um mistério bem grande. Para vocês, que amam também o príncipezinho, como para mim, todo o universo muda de sentido. Se num lugar, que não sabemos onde, um carneiro, que não conhecemos, comeu ou não uma rosa. Olhem o céu. Perguntem. Terá ou não terá o carneiro comido a flor? E verão como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa grande jamais compreenderá que isso tenha tanta importância.